A tabela ficou assim: civil, mecânicos, taxistas e repórteres. De 15K, ela subiu para 30K. Entenderam? Civil, mecânicos, taxistas, repórteres. 30K, era 15, subiu para 30. Gangue, máfia, terrorista, mercenários e vítimas. De 80 40, também, subiu para né? 80. Organizações governamentais, 120K. COPs, no caso, ou governo, ou SAMU, 120K. Líder ou sublíder, não importa a org, 180K. 150. Governador ou prefeito, 180. 150. 180, eu anotei aqui. Governador ou prefeito, 250K. Eu tô errado, Diego. Não, cara, tá certo aqui. Olha lá no fórum. Você que mandou colocar 150 ainda. Então edita lá, coloca 180. Pronto. Ó, tá aí no TS para quem tava com alguma dúvida sobre os valores, tá certo? Aquela hora não tava valendo ainda não, velho. E o Don't Serve, se vocês não liberar de graça, vocês são tudo banidos, tá bom? Lascado, A não ser que seja um admin aí que fica punindo vocês toda hora, tá ligado? Aí vocês podem judiar bastante dele. pô, aquele dia me sequestraram lá, mijaram em mim, faltou Tá, uns voltando. pratos. Foca. Deixa eu ver qual que é o outro tópico aqui, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui na pauta aqui. Galera, vou falar agora sobre org VIP. Não, mentira. Tem que dar uma ressalva aqui rapidinho.